Nada. Seu espírito morreu, sua luz se apagou. Ninguém lhe socorreu quando mais precisou. Implorou, sofreu e chorou. Fim de tudo nesse mundo, mas seu mundo desabou. Só entulho que ficou e no lixo que sobrou. Foi onde que brotou uma linda bela flor. Enfim, foi assim, porque sonhos não tem fim. E o novo sempre vem, em nome do Senhor. Oh! Não tem fim. Sonhar é viver. Não dá pra viver sem sonhar. Os sonhos não têm fim. Os sonhos não têm fim.